canção vou dedicar a meu avô, Pedro Paulo, e a meu amigo Pet Araújo, da G Produções. Singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Sou igual a um sabiá, e quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Ver o chão todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mata passarada, príncipe um barulhão. Viola, canto, choro de verdade. Cada toada represente uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o quando canta, dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nessa viola, canta e gera.